5-3-5-2-2, boa noite. Da Torre Salvador, por gentileza, olha a brincadeira com o PTT. Pessoal, muito boa noite, eu tô 3390. Condições, está estimando o pouso 02, chamará o código definitivo 3392. 1, 2, 5, 4, 5. Capital 3322, chama Equipe 1275. 3322.